bom dia, Alta 3520, espera da pista 10, pronto. Linha decola no 0, vento 030 graus, 3 nós. A linha decola, pista 10, Tan 3520. T520 decolou 26, controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom semana. Comodoro mais uma vez, 3520, não se escuta. Tan 3530, boa noite, contato radar, suba para o nível 90, na saída PUCA. Saindo PUCA 190. tração e identificação, subiu Matheus nível 180. Produção 3520 passou. Vai passar no 170 agora. Chame Recife na 2545, alterno na 2853520. Copiou então Recife 12545 e 12615, é isso, senhor? 12685 a secundária. Ah, 2685. Obrigado. Uma boa semana a todos aí, bom trabalho. Totalmente. Muito bom, chegou o nono, tá pronto. Além decola, pista 10, vento 020 com 3 nós. Além decola na 0, gol nono. Lúcia Estrela, Golos 36, controle em 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa semana, Golos 1973. Salvador, bom dia, Golos 1973, passa ali 500 saída da El. Golos 1973, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vai Leda. 360, Leda, Golos 1973. Gol na 173, chame Recife na 251, alterna na 33, decimal 25. Recife, 1, 3, 3, 2, 5, boa semana, Gol 173.